recriação do histórico álbum editado em 1971 por Graham Nash, ele que na altura fazia parte dos Crosby, Stills, Nash and Young, e precisamente um ano depois essa banda via surgir a obra-prima Deja Vu. O álbum Be Yourself, aqui recriado seguindo o próprio alinhamento do disco, ouvimos a versão Used to Be a King pelos excelentes Vetiver de Andy Kabik. A semana passada tínhamos escutado os Port O'Brien em colaboração com os Papercuts, na altura o tema Military Madness, e há por aqui mais que em próximas emissões da Orelha Extra vamos de certeza escutar, como por exemplo Bonnie, Prince, Billy, os Moore Brothers ou mesmo a Lila Dying. Começou assim mais uma hora de Orelha Extra, apresentada por Fernando Cabrita e no ar através da Kitsnet Rádio, rádio online a partir do Porto em wix.com/kitsnet/rádio. Também Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense, esta última no Baixo Alentejo, o streaming em rug.pt, rua.pt e radiocastrense.net. Estão assim dadas as nossas boas-vindas. Vetiver retirado de Be Yourself, a tribute to Graham Nash Songs for Beginners. E barulheira de Miles Kuroski, só no início do tema. Try, send de extinção dos Beulah, finalmente Miles Grosky, o vocalista a solo e trazendo a reboque com ele mais alguns membros dessa banda já histórica do pop rock norte-americano, o álbum The Desert of Shallow Effects, e desta vez ouvimos I Can't Swim. Ainda há pouco dissemos que o álbum histórico de Graham Nash se chamava Be Yourself. Mentira. É assim, Songs for Beginners, Be Yourself é o título da compilação que recupera precisamente todos os temas desse Songs for Beginners. E continua a primeira parte de Orelha Extra. Which brings us to this next song. One that inadequately describes local canine consideration as witnessed by us all. 1, 2, 3, and 4. Compilação, editada o ano passado, 2009, pela Cherry Red, e agrupa 24 temas da extensíssima carreira do histórico já norte-americano R. Stevie Moore, ele que só em cassetes são mais de 4 centenas. A compilação chama-se Meet the R. Stevie Moore, An Introduction to the Godfather of Home Recording. Procurem mais discos do homem, vale mesmo a pena, é uma figura ímpar da música pop. Os temas Don't Let Me Go to the Dogs, já rodado, e de seguida Why Should I Love You, R. Stevie Moore. Spreading the gospel around here. Chamam-se Doomstar e, claro, são norte-americanos, ao que pensamos. Este é o seu primeiro trabalho, é um EP, ou melhor, será mesmo um álbum, contém 8 temas, chama-se Rainbow Bloodsucker, e ouvimos precisamente o title cut. E mais uma vez vamos regressar aos Balaclavas, não para ouvir qualquer tema do seu álbum estreia Roman Holiday, que já por aqui bastas vezes tem soado, mas sim para escutar um tema de um dos dois EPs que saíram anteriormente a esse mesmo longa duração. É um EP homónimo datado de 2009 e a editora é precisamente a mesma que deitou cá para fora Roman Holiday, Dull Knife. No caso, o tema irá ser Song 6, Balaclavas. Hey!

Fantásticas formações da música feita em Portugal, finalmente depois de muitas promessas, o novo álbum para os Pop Del Arte chama-se Contra Mundum. Já por aqui tinha rodado o primeiro single, Ritual Trans Disco, e desta vez é mesmo o álbum. Ouvimos dois temas, Noite Chuva em Campo de Ourique e Eastern Street. Sobre esta, a primeira das duas habituais horas, e de seguida disco novo. O projeto é um pouco incógnito aqui para nós, não nos enviaram absolutamente qualquer informação. Chama-se Arangue, o álbum homónimo, o tema é o primeiro do alinhamento, o Hysteria. Around without you. Zaranga é uma mistura de Wolf Parade com The Walkman no álbum homónimo, os sons que encerram a primeira das 2 horas de Orelha Extra. Há mais 60 minutos a seguir. São esses a pertencerem aos Typhoon, que acabámos de ouvir com Body of Love, extraído do álbum estreia Hunger and Thirst. E para o fim, o combo de New Orleans, Garage à Trois, no seu último trabalho, datado do ano passado, Power Patriot, Dugout. Música.

E a Joana é para o João, isto é, este tema da Joana Newsom do seu último trabalho, o triplo disco Have One On Me, 81, é dedicado ao João Paulo, que sabemos ser fã da menina Newsom, Joana Newsom. O arranque da segunda hora de Orelha Extra, esperemos que fiquem por aí. E de volta, uma voz que possivelmente alguns de vocês reconhecerão. Beat a Band e, entretanto, teve outros projetos como King, Biscuit Time. Falamos de Steve Mason, de regresso agora com o álbum assinado em nome próprio, chama-se Boys Outside, e por aqui em estreia escutámos The Lantern. Temos andado por aqui um bocadinho descuidados com o último Midlake. Para reparar a falta, Fortune e Rulers Ruling All Things. Down to the fleet that gathered holy round the fire that grows so wild. Born with a could prove too much. No path was solely mine. No. Most of the daylight, nothing filled my mind. Quiet was I, and I was held away. Este ano dos Midlake na Bella Union, The Courage of Others, Fortune e Rulers Ruling All Things. Oh my gosh! Orelha Extra, vemos com os ouvidos. Volta com o seu projeto Ariel Pink's Haunted Graffiti, o novo álbum na 4AD Before Today, excelente disco, e por aqui ouvimos Bright Lit Blue Skies. Ariel Pink ao vivo em Portugal, mais para o final deste mês, dia 25, na Casa dos Dias da Água em Lisboa, e depois no dia seguinte, 26 de junho, no Plano B no Porto. E vamos continuar com a recuperação, uma espécie de recuperação. O disco também só nos chegou há pouco tempo via o nosso bom velho amigo Edgar Raposo da Groovy Records. É o disco dos brasileiros infelizmente já extintos, o trio Fuzz Faces. Foi reeditado através da editora de Buenos Aires, Argentina, a Rastrillo Records. Tinha sido lançado em 2002 ou 2003, salvo erro, e esta recuperação, ou é melhor, esta reedição, saiu, se descobrimos para aqui a data, saiu em 2008. Precisamente na Argentina e depois para o Brasil. Para além do disco Voodoo Hits, que foi o único longa duração dos Fuzz Faces, vem também aqui incluído o EP Nós Não Estamos Nem Aí, We Don't Give a Fuck, este em 2001, gravado em 2001. Mais dois temas de Voodoo Hits dos Fuzz Faces, vendia Rickenbacker, com muito gosto, e Autêntico Selvagem. Sabe que minha guitarra no pé aqui estão estava na mão. Sabe que minha com muito gosto. Inesquecível banda brasileira, o trio Fuzz Faces, Andréa Crispim no baixo, Gregório Isidro na bateria e nos vocais, e, ou melhor, na bateria e vocais, Gregório Isidro, e nas guitarras Wagner, Fuzz Tal. Editaram somente um álbum, precisamente este Voodoo Hits, bem como um outro EP, tudo aqui incluído nesta reedição através da Rastrilho Records. Para os Fuzz Faces, ouvimos Vendia Rickenbacker com muito gosto e autêntico selvagem. David Eugene Edwards e os seus Uvanand, The Threshing Floor. Thank you.

chama-se Jesse Marchant, mas assina neste álbum estreia GBM, o álbum Not Even in July, porque Ambitions and War, e também um outro disco estreia, mas para o duo australiano Circle Pit, de título Bruce Constellation, vamos ouvir Wave Machine. On the tarmac, in the whirlpool, in the change room, in the drain, the spectacle, freeloader, mixed business, counting all the cash, skins like leather. Thank you. são um duo, por vezes ao vivo um trio, chamam-se Night School, vêm de Brooklyn, Nova York, primeiro álbum na Make a Mess Records, de título Revenger, por aqui ficou Pisa, My Coat, e de seguida para um disco editado em 1990 e absolutamente inesquecível. We'll be right back. just when she came down. She had dust on her hands from the sky. She said, I touched the ground. She felt so hard. The dust made her cry. She could fly like a bird, but when she said please, they took it higher. Nobody heard. They never noticed the world. The light bulb burned. Our fingers will burn. Estreia em 1990 para a banda de Oxford, Inglaterra, os Ride, na histórica Creation Records de Alan McGee. Por aqui ficaram dois temas em recuperação, Seagull e Polar Bear. Polar Bear, o álbum intitula-se Nowhere. São as despedidas da Orelha Extra. Até ao fim, fiquem com os Black Keys do último Brothers. Tchau. Yeah, I've not got a clue. Baby, I'm- catch us mid-strike too. Baby, I'm howling for you. Or it's ruination.